história de vida. Olá, Miguel. Olá, Nuno. Hoje o título é sempre a mesma cantiga e tem a ver com rivalidades de infância, com histórias de rua e de futebol, mas curiosamente com raparigas. Vamos ouvir. Eu não sabia que isto se passava com raparigas, mas pelos vistos que este tipo de incidentes, mas pelos vistos passa. É, o outro mundo, afinal, não é tão diferente como o nosso. Não. É sempre a mesma cantiga, é o título. Se há dito popular que eu não suporto, é o tão conhecido, é sempre a mesma cantiga. Não por considerá-lo mais irritante, mas porque podia servir de legenda a um período complicado da minha infância. Um tempo em que me apercebi que, por vezes, há que fazer justiça pelas próprias mãos. Literalmente. Eu tinha cerca de 10 anos e passava os dias a brincar na rua. O sítio onde vivia era pacífico, cheio de jardins, e todos os miúdos se encontravam depois das aulas na rua. Jogávamos ao mata, às escondidas, aos polícias e ladrões, futebol, basquetebol e handball, andávamos de bicicleta em fila indiana e tudo mais que nos ocorresse. No meio das brincadeiras havia sempre alguém que gostava de se impor como líder. Eu, como era uma das mais novas do grupo da rua, raramente assumia o cargo, até porque me interessava muito mais divertir-me do que preocupar-me com pormenores acessórios. Para além disso, nunca fui uma pessoa conflituosa e é certo e sabido que qualquer posto de comando gera atritos. Uma das pessoas que se candidatava sempre ao lugar da presidente das brincadeiras era uma amiga minha, a Renata, mais velha do que quase todos os outros. Aparentemente, a Renata não tinha aspecto físico de poder comandar fosse o que fosse. No entanto, por detrás da sua baixa estatura, escondia-se uma pequena bomba inteligente, que orquestrava planos fulminantes para ganhar todos os jogos e autoridade. Quase todos os miúdos a respeitavam. Quase. Eu desrespeitava intermitentemente. O problema estava no facto de a Renata padecer de uma mania crónica. Sempre que alguém ousava não lhe fazer a vontade na organização das equipas, na definição das regras dos jogos, na partilha dos objetos necessários para os jogos, repostava com um valente estalo na cara. Aquilo indignava-me. Sobretudo porque as minhas bochechas eram um dos alvos preferidos das estaladas furiosas da Renata. Sempre que me saía uma na rifa, tentava controlar-me, engolia em seco, e ia para casa quase com o rabo entre as pernas. Atrás de mim ia a minha melhor amiga de sempre, a Joana. E em casa esperava-nos a minha irmã mais velha, que, ao ver o tom rosado da minha cara, reclamava: outra vez? Eu tentava justificar-me com um amor: da próxima vez. E a minha irmã e a Joana respondiam: sim, sim, pois, é sempre a mesma cantiga. Não era por mal, era para ver se me espicaçavam. Mas no fundo eu tinha consciência que, mais do que a coragem para repostar, faltava-me gosto pela violência. Em que é que eu me iria tornar se me arriscasse a alterar os sons da cantiga? A resposta foi-me dada num dia em que houve um pequeno desentendimento entre a minha parte física e a minha parte mental. O meu corpo funcionou mais rapidamente do que o meu cérebro, roubando-me o tempo que levava a medir as consequências dos meus atos. Eu e a Renata tínhamos uma bola de futebol igual. Tanto uma como a outra eram usadas nos jogos, até ao dia em que a da minha amiga desapareceu. Habituada a levar a dela avante, a Renata não encontrou outra solução para resolver o seu pequeno incómodo, senão a dizer que a minha bola era a dela. Eu conhecia todos os ínfimos defeitos do meu brinquedo. Sabia que um dos desenhos pretos estava esborratado, sabia que o pipa era branco e não preto, como o do esférico da Renata. No final do dia, de consciência tranquila, peguei na minha bola e segui para casa com a Joana pela mão. A Renata, ao ver que ele nem hesitava em pegar no brinquedo, desatou aos berros, convocando os presentes para assistirem ao furto. Começaram todos a correr atrás de nós, com a Renata à cabeça do grupo. Chegou ao pé de mim, deu um murro na bola que caiu desamparada e deu-me a mim um enorme estalo na cara. Foi a gota d'água. Apanhei a bola, guardei-a debaixo do braço esquerdo e com a mão direita dei à Renata, em frente dos nossos estupefactos amigos, o maior estalo que há memória naquela rua. Antes de ter tempo para me virar e seguir o meu caminho, a Joana lançou-se numa corrida desenfreada em direção para a minha casa. Quando cheguei, ela e a minha irmã receberam-me de braços abertos. Eu mantinha as bochechas rosadas, mas desta vez lavadas por uma quantidade de lágrimas. Ao contrário do que elas pensavam, mais do que ter derrotado a Renata, eu tinha-me transformado naquilo que nunca quis ser, a nova líder do grupo da rua. Francisca Malheiro. Uma história em que a parte física e a parte mental têm um pequeno desentendimento. Eu gosto desta expressão. Muitas vezes o melhor na nossa vida é quando há estes pequenos desentendimentos. Mas isto aconteceu-nos a todos. Talvez a primeira vez que fomos agredidos foi em coisas destas, com estes arruaceiros. E depois há uma parte em que nós nem pensamos no que estamos a fazer. Muitas vezes, quando não pensamos no que estamos a fazer, tomamos um ato que acaba por ser muito importante, muito mais do que aqueles em que pensamos muito antes de fazer. Bom, foi a história de vida. Lembramos que podem continuar a enviar as vossas histórias de vida para historiadevida@rdp.pt. E até breve.